Domingo, sábado, gostoso, tarado, vem que eu quero você. Não perca tempo, não perca tempo, venha logo, vem me fuder. Ai, novinho, bem safadinho, quero você na minha caminha. Vem agora, vem, quero fazer. Para começa bem gostoso, senta a pita na minha bunda, vem logo, quero você. Vem agora, vem me fuder. Ai, gostoso, vem assim, ai, papai. Logo você. Pensa que é diablos. This was me, papo. Me novinho, caralho.